Olá, você já parou para pensar como Deus interfere na história da humanidade? Claro que ele interfere de forma soberana. Aliás, é bom a gente sempre pensar que Deus age o tempo todo, em todas as situações. Deus é soberano, Deus está governando o universo nesse exato momento. Porém, existem intervenções de Deus que são pontuais, elas são específicas, elas muitas vezes são drásticas, são intervenções que podem ser notadas de uma forma muito abrangente, de uma forma muito incisiva, atingindo pessoas. São intervenções que nós podemos avaliar, pelo menos do ponto de vista humano, como negativas quando elas causam dor, causam sofrimento. O caso do dilúvio, por exemplo, é sempre citado, né? Mas podemos ver intervenções, notar intervenções que nós podemos classificar como benéficas, o mar vermelho se abrindo e coisas assim. O fato é que Deus age ele na história soberanamente, ele interfere na história de forma soberana, e é fato que quando nós olhamos lá para as épocas antigas, quando nós recuamos no tempo, nós vamos verificar que Deus ele vai trabalhando com pessoas, ele vai trabalhando com famílias, até chegar na formação do povo de Israel. E com esse povo, então ele vai mantendo um foco, o foco do seu relacionamento. Existe toda uma direção de Deus, todo um propósito de Deus convergindo ali. Existe ali a linhagem, de Jesus, a linhagem do Messias, que está ali, embutida na semente daquele povo, né? E o Messias há de nascer ali, mas os séculos de existência da nação, geração após geração, são testemunhas das ações de Deus e das intervenções de Deus. Algumas bastante drásticas, algumas bastante notáveis. E nós estamos aqui, ao ler o livro de Isaías, a sua profecia, nós nos deparamos com uma época de uma intervenção drástica. As tribos do norte, né, o reino do norte, já havia sido invadido ali pelos assírios. O reino do norte já não existe como algo que tem a sua soberania, que tem o seu estado, que tem os seus governantes ali. Restou Judá, restou Jerusalém, e é neste tratamento, né, que Deus vai conduzir. Aliás, ainda a história que ela está numa transição, né, para a gente ser mais exato, né? O Reino do Norte ainda persiste, ele ainda está ali passando por várias crises, mas já à beira mesmo de todos esses acontecimentos, vai ser o primeiro a sofrer as consequências. Mas Deus está falando aqui diretamente com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. E o povo de Judá e o povo de Jerusalém, eles precisavam saber que Deus estava agindo e como Deus estava agindo. E Isaías é o porta-voz, nesse caso, que vai mostrar essas ações de Deus, vai mostrar como Deus está fazendo as coisas, para eles entenderem e tomarem as suas atitudes em função disso. Nós estamos entrando no capítulo 3, de Isaías, e hoje nós vamos ler dos versículos 1 a 12, e vamos então, observar um pouco essas intervenções de Deus sendo, examinadas, sendo anunciadas aqui através do profeta. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói, o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito que olham testifica contra eles. Mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. Essas intervenções de Deus, Isaías nos mostra, em primeiro lugar, que elas são precisas, elas são exatas. Deus não se adianta, Deus não demora, Deus não age de modo equivocado, Deus não erra na medida, Deus não erra no tempo, Deus não erra o alvo. Deus não erra porque Ele é perfeito. Suas intervenções são realmente precisas. Ele age, Ele tem o poder para isso, Ele tem autoridade para isso. Ele age sobre recursos e sobre pessoas. E o que está sendo anunciado aqui é que os recursos seriam cortados, haveria corte de suprimentos. Isso mostra que quem dava o suprimento, coisa que eles tinham se esquecido, coisa que parece que eles não levavam em consideração, quem os supria, quem os sustentava, quem não deixava que faltasse alimento nem água, era Deus. E ele está dizendo: olha, está chegando, eu vou retirar. Está chegando o tempo em que essas coisas vão ficar extremamente escassas. Eu vou cortar, eu vou tirar esse sustento de vocês. É bom a gente olhar para tudo isso que está se desenrolando aqui dentro de uma perspectiva. É um desenrolar de acontecimentos aqui, dentro de uma perspectiva de sequência de eventos. Algumas coisas já estavam acontecendo e outras coisas iriam piorando até que viessem os babilônios, e então a ruína seria completa. Essa é a ideia que o texto está trazendo aqui. Então nós precisamos entender isso. Tem uma situação presente que era caótica e que eles, apesar disso, não estavam totalmente conscientes ou nada conscientes. Eles continuavam levando a sua vida sem ter a dimensão do problema que era, da trágica situação espiritual que eles viviam. E Deus está dizendo: olha, vocês vão passar fome, vocês vão passar sede, porque eu estou fazendo isso. Mais uma vez aqui, nós sabemos que vai ser pela mão dos babilônios que isso vai chegar ao extremo, mas não sem que Deus o tenha decretado, sem que Deus o tenha ordenado. A gente precisa sempre olhar as coisas sob essa perspectiva, para não nos perdermos e não deixarmos de entender que Deus tem essa soberania, Ele tem essa prerrogativa. Ele age sobre os recursos ele age sobre as pessoas. Veja, líderes ali cometiam várias questões, como a gente já viu. Nós já tivemos oportunidade de ver nos dois primeiros capítulos as acusações, as denúncias que são feitas em relação aos líderes. Veja agora que Deus está dizendo que Ele vai tirar essas pessoas influentes, Ele vou tirar o herói, vou tirar o guerreiro, o juiz, o profeta. É claro que aqui envolve pessoas como Jeremias. Veja que Daniel é um que acaba indo lá para a Babilônia, né? Acaba sendo deportado. Os textos, né, da Escritura nos mostram que todas as pessoas que tinham alguma importância dentro de Jerusalém, dentro do contexto de Judá, príncipes, pessoas que tinham sacerdócio, todas as lideranças foram levadas cativas ali para a Babilônia, o que era uma estratégia, evidentemente, de enfraquecimento total. Sem essas pessoas não haveria como eles reagirem, é o que a gente percebe claramente nesse texto aqui. Então, o conselheiro, até mesmo as pessoas ali que trabalhavam com qualquer tipo de adivinhação, todo mundo, certo ou errado, acabaria sendo levado. Aqui não está entrando no mérito se as práticas eram corretas. O que está dizendo aqui é que Deus iria tirar deles as pessoas influentes, as pessoas que lideravam, porque ele tem a prerrogativa, inclusive, de substituí-los. Ele está dizendo aqui, no versículo 4: porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. Veja que ele fala aqui de substituição, né? Pessoas sairiam e outras entrariam. Esses irresponsáveis, a gente vai falar mais um pouquinho, porque a profecia vai estender um pouquinho esse assunto. Como é que essa substituição aconteceu? Por enquanto, guarde isso. Deus mostra aqui a sua total soberania ao substituir pessoas, ao retirar recursos. Além disso, nós vemos que ele, ao agir sobre as circunstâncias, ele também traz aqui um agravamento dos conflitos sociais. Nós já vimos que esses conflitos, eles existiam, havia injustiça, havia um descuido total com os deveres dos líderes de serem justos, de minimizarem as tensões sociais ali por meio da aplicação da lei que foi dada para eles. Estavam sendo negligentes em relação a isso. Agora veja o que acontece. Veja o versículo 5: o povo oprimirá a si mesmo. Eles vão ser os seus próprios inimigos. O homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Até pela falta de recursos, pelo desgoverno. Então, a anarquia iria tomar conta da nação ali, de Judá. Lembrando aqui que a anarquia é esse vácuo de governo. E esse vácuo, esse vazio de liderança, esse vazio de responsáveis, esse vazio de pessoas que assumam as rédeas da situação, ele chegaria a um tal ponto que ninguém iria querer governar. Essas ruínas chegariam a serem ruínas literais quando os babilônios chegassem. A ruína, ela foi se estabelecendo pela degradação moral, pela degradação religiosa, social. Mas ela chegaria ao ápice, ao seu clímax, quando os babilônios invadissem e fizessem da cidade ruínas, do templo, ruínas, ruínas de verdade, escombros. Veja o que o texto diz aqui no versículo 6. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e dirá: você pelo menos tem um manto. Você tem um manto aí, governa aí sobre nós, você pelo menos tem isso. Quer dizer, os critérios para escolher alguém se tornariam mínimos. Qualquer um que quisesse assumir praticamente. Essa ideia que o texto traz aqui. Seja o nosso governante, assuma o poder sobre esse monte de ruínas. Governa essas ruínas aqui. E claro que ninguém estava a fim de fazer isso. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa, em minha casa não me nomeiem governante do povo. Um cargo que antes era cobiçado, cargos, né, que eram cobiçados, seriam totalmente rejeitados. Ninguém queria assumir esse problema, essa encrenca, porque a coisa chegaria a um ponto realmente trágico. A tragédia se abateria de uma tal maneira que as pessoas ficariam não só desalentadas, elas ficariam sem rumo por completo, sem recursos, sem governantes, sem nada, e Deus está avisando: a situação vai chegar nesse ponto, a situação vai caminhar de mal a pior. Por quê? Porque Judá havia ultrapassado todos os limites. E Deus agiu no tempo exato e do modo exato. A gente poderia dizer que Deus, ele age cirurgicamente. Ele age de forma precisa. Aquele era o tempo da intervenção. Deus suportou as ofensas, a rebeldia deles, tudo, mas no tempo certo e do modo certo, ele trouxe sobre eles as consequências. Porque Deus é assim. Ele age de forma precisa, ele interfere. Quando eu digo interfere, lembrando aquilo que a gente estava dizendo no início, não é que Deus ele fica de folga por uns tempos, de vez em quando ele resolve agir. Deus nunca está de folga. Jesus disse isso, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus está atuante neste momento, mas ele tem intervenções pontuais, e essa é uma clara amostra de uma grande intervenção que ele teve ali naquela época e que tem uma importância muito grande. E nós precisamos entender o contexto, como isso tudo está acontecendo. Isaías nos ajuda bastante nesse sentido, né? Além disso, além de serem precisas, as intervenções de Deus são justas. São justas. Deus leva em conta a coletividade. Quando ele tem tratos ali com Israel, e agora especificamente com o Reino do Sul, Judá, o pessoal de Jerusalém, que está dentro, né? Judá não está apartado de Israel, faz parte de Israel, faz parte do povo de Israel. Eles têm um compromisso, tanto qualquer outro israelita, de cumprir a aliança, de obedecer, de andar nos caminhos de Deus. No entanto, o texto mostra que, veja o versículo 8, Jerusalém está em ruínas. Claro que aqui fala de uma ruína que já estava acontecendo, mas uma ruína que se tornaria literal em breve, né? E o povo de Judá está caído, suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito que olham testifica contra eles, mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Deus leva em conta a coletividade. Aqui no caso, Deus está mostrando que foi a rebeldia deles a causa de tudo aquilo. Rebeldia, um povo rebelde, um povo que desconsidera a gloriosa presença de Deus entre eles, o glorioso agir de Deus na vida deles. muitas formas pelas quais Deus demonstrou seu cuidado, seu amor, a sua fidelidade, tudo isso jogado fora por eles, desprezado por eles e exposto por meio de pecados descarados. Deus está dizendo que eles são como o pessoal de Sodoma, não estavam nem se importando mais em desfilar, em demonstrar a sua vida pecaminosa, a sua vida contrária a Deus através de muitas práticas abomináveis a Deus. E veja que Deus leva em conta isso, é um povo todo agindo coletivamente de forma errada. Ele mostra aqui que, através da figura de crianças, né, como é que ele agiu também. Vamos aqui até o versículo. Até o versículo 12, né? Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. Ele já tinha dito ali que ele ia substituir, né? Ia colocar jovens inexperientes. Lembro que eu falei que a gente ia voltar nisso, né? Porque tem uma referência disso no início e tem uma referência a isso lá naquele versículo 12, que é o último da nossa passagem de hoje. O que Deus está levando em conta aqui é, já falamos, a rebeldia, os pecados expostos, mas também a irresponsabilidade. Claro que ela é fruto também dessa rebeldia. A irresponsabilidade de líderes que agiram como crianças, que agiram de forma infantil ali em Judá. Então você tem em primeiro lugar aquilo que é uma infantilidade, algo que um líder não pode se dar o luxo de ser, não pode ser infantil. E tem que ser um adulto, tem que ser uma pessoa plenamente responsável e responsável diante de Deus, que preste contas, que leve o povo a fazer aquilo que é certo, que governe com justiça, etc. E não foi isso que eles fizeram por gerações, não era isso que eles estavam fazendo naquele momento. E por isso, crianças, literalmente, estariam assumindo o trono. Você tem uma sequência que vem ali, Manassés, por exemplo, né, começou a reinar com 12 anos de idade. Pensa um pouco sobre isso. Amon com 21. Já é um maiorzinho, mas 21 anos ainda é bastante jovem. Pensa em Josias, começou com 8 anos, apesar que foi um bom rei. Jeoacás, com 23 anos. Joaquim, com 23 anos. Joaquim, com 18 anos. Zedequias, com 12 anos. Por quê? Porque havia uma linhagem a ser cumprida, havia uma série de circunstâncias. Tudo isso levou esses jovenzinhos, é claro que havia pessoas ali, tutores, etc. Mas o texto diz algo interessante, que não apenas crianças, mas mulheres estavam ali, comandando nos bastidores. O que nos leva a pensar, o texto não é explícito sobre isso, tá bem? Mas nos leva a inferir do texto que as mães desses jovenzinhos acabavam governando o que era uma anormalidade institucional. Isso não era o certo. Você não pode ter pessoas governando por tabela. Você pode ver que não tinha rainhas ali. Isso não era, não fazia parte ali da instituição, da monarquia, dentro de Israel, dentro de Judá. Entretanto, essas mulheres acabavam tendo a sua voz, tendo as suas opiniões, levadas ali a cabo por meio desses regentes, por meio de outras pessoas. O que você tem aqui é um caos do ponto de vista institucional. São as coisas viradas do avesso, as coisas caminhando da forma errada, com irresponsabilidade, com atitudes imaturas e que foi levando a nação a um descaminho, né? Foi se desviando e foi cada vez mais ladeira abaixo, né? Então, quando tudo culmina, termina, né, com a invasão dos babilônios, isso não acontece da noite para o dia, é um processo, e um processo que tem nas suas raízes a rebeldia, o pecado e a justa intervenção de Deus. A intervenção de Deus é justa. Agora, Deus, ele, claro, ele está considerando aqui a coletividade, então todos vão sofrer ali as consequências. Porém, o texto nos mostra, nos lembra mais uma vez, que Deus não considera só a coletividade, Deus considera a individualidade sempre. O que importa é o indivíduo, a atitude dele será levada em consideração de qualquer forma por Deus. Deus conhece o coração e Deus vê as atitudes daquele que é justo e daquele que é ímpio. Ah, ele fala aqui no versículo 10. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Você tem aqui o destino dos justos. O justo, sempre precisamos lembrar disso também. É o justificado, é aquele que obtém o título de justo por confiar na justiça de Deus. Não porque ele consegue um tamanho grau de justiça por ele mesmo, e por isso ele é favorecido por Deus, ele é aprovado por Deus. Não é esse o conceito que a gente vê nas Escrituras. Por outro lado, o ímpio é aquele que evidentemente continua confiando na sua justiça, não confia na justiça de Deus, se mantém rebelde em relação a Deus. O destino, naquele momento específico, todos sofreram consequências ali da invasão, da fome, da liderança, o vácuo na liderança, os problemas de governo, tudo aquilo, todo o povo sofreu conjuntamente. Porém, há um tempo, há uma eternidade, não podemos nem falar do tempo aqui, né? Mas além do tempo, há uma eternidade onde Deus, ele tem reservado um destino para cada um de forma individual. Judá teve a sua rebeldia, os seus pecados, a sua irresponsabilidade, sobre os quais Deus mostrou a sua insatisfação e interferiu, ele interveio em relação a isso. Mas os indivíduos são aqui convocados para ouvir a mensagem. E aqueles que entendiam que tudo aquilo que estava acontecendo desagradava a Deus, que eles não queriam seguir aquele caminho e não seguiam, e não adotavam as práticas erradas, e não tinham uma vida de pecado como os demais, e quando cometiam pecados, assumiam, confessavam, faziam diante de Deus o que deveriam fazer, se esforçavam para andar nos caminhos de Deus, esses podiam ter esperança, podiam alimentar a sua esperança com base nisso que o texto está dizendo. Deus irá recompensar, podemos dizer assim, tudo lhes irá bem. Você que é justo, você que não. Um israelita, pense, né? Um israelita naquele tempo, e você está lá no meio, você é alguém que está agindo da forma correta. Deus está vendo isso e vai dar o tratamento devido a isso lá na frente, lá no futuro, lá na eternidade, evidentemente. Embora alguns fossem preservados em alguns momentos ali, quando Deus tinha um propósito para aquela situação, bem entendido, né? O que nós vemos aqui nesse texto é que devemos aprender a observar corretamente as intervenções de Deus ao longo da história. Precisamos observar isso do ponto de vista bíblico. Precisamos ter paciência, ter cuidado, ao examinar as escrituras, os fatos históricos que a escritura nos apresenta, e ter um olhar que seja de acordo com aquilo que Deus está mostrando. Então, precisamos ter essa boa observação e aplicar para o presente, olhar para o presente, olhar para a situação que vivemos no momento atual, de cada dia da nossa vida, da nossa época, fazer isso com filtros da Escritura, olhar de acordo com aquilo que a Escritura mostra, que tempos estamos vivendo, que época é essa? Será que podemos nos apressar em dizer que tempo que é esse, assim, baseados em um versículo, dois versículos, ou será que nós precisamos ter uma visão um pouquinho mais ampla? É importante nós ampliarmos, sim, a nossa visão. Eu creio que também o texto nos ajuda a fortalecer a esperança no que Deus preparou para os justificados. Os justos aí, no caso, nós que somos justificados por Deus, que temos essa plena convicção de que pela fé em Jesus somos justificados, podemos ter a certeza absoluta que, aconteça o que acontecer nesse mundo, Deus pode trazer muitas intervenções pelos seus motivos, seus justos motivos, mas nós, com a nossa fé, com a nossa convicção, com a nossa confiança, os seus desígnios, procurando viver uma vida que o agrade, certamente podemos e devemos ter essa esperança. E por fim, eu creio que o texto também nos ajuda a entender que é importante anunciar a verdade, essa verdade que ele mostra de que Deus é justo em todas as suas intervenções. As pessoas precisam olhar para isso. De alguma forma, nós precisamos traduzir isso para as pessoas. Nós precisamos ser uma espécie de bandeira dessa verdade. Mostrar para as pessoas: olha, existe um Deus justo e existe um Deus que interfere de forma justa ao longo da história. E a história mostra isso, a Escritura mostra isso, a cruz mostra isso. A cruz é uma prova cabal da intervenção de Deus na história, quando seu filho morre naquela cruz e traz a salvação. Para os seus eleitos, para aqueles que viriam a crer nele. E claro que o juízo futuro de Deus é uma prova cabal que as Escrituras mostram que Deus interferirá mais uma vez. A cruz é um juízo onde Jesus sofreu a condenação, mas aqueles que não creem, não confiam nisso, terão que enfrentar o juízo lá na frente. Essas verdades são absolutas e nós temos a incumbência de alguma forma explicar isso para as pessoas de forma sábia, de forma consistente, de forma até mesmo amorosa, na medida do possível, né? Sermos esses embaixadores dessa verdade de que Deus ele interfere de forma precisa e de forma justa na história. Que Deus nos ajude a termos essa compreensão, a termos essa postura, a termos essa expressão de todas essas verdades. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.